Como vai, estranho? É bom ver alguém neste maldito deserto. Pensei que tivesse dito que estava de partida. Me desculpe. Eu não vou ficar nem mais um minuto nessa cidade esquecida por Deus. As armas foram feitas pra tirar e derrubar inimigos no chão. Não me confunda com bom mocinho, eu não sou o herói da nação. Aprendi desde cedo que a vida não vale muito, por isso sigo em busca das recompensas que eu me servo pelo caminho. Ando por caminhos tortos, atirador em busca de corpos. Eu sei que um dia o destino vai adiantar o meu velório. Vários querem me matar, mas eles param quando eu atiro e mando pro inferno mais um verme que ousou ser o meu inimigo. A inveja de um homem sem face que anda por aí desafiando os mais poderosos dos vilarejos por um duelo mano a mano. Eu sei que confio demais no gatilho, que nunca falha, mas se a vida quis assim, quem sou eu pra contrariá-la? Apenas aprimora minha técnica do tiro que me salva. Carrega Winchester nas costas, é claro, sempre engatilhada. Um olho no peixe, outro no gato, é assim que funciona. Eu faço a minha lei, você obedece, se não bala, você toma. Mas você disse que se chamava Django? É como sou conhecido no México. Pode me dar licença, apenas uma formalidade, volto no mundo. Eu acabei de ver Django sair. Vamos procurar lá em cima. Eu sou aquele que tira o sossego e bagunça sua rotina. Eu dou trabalho pra funerária que recolhe os corpos de mais uma chacina. Chapéu enterrado na cabeça, um misterioso atraente que sempre pega a mulher mais gostosa como presente. Vou embora sem deixar marcas pra ninguém me seguir. E se seguir não vai aguentar quando o caos vier até mim. Eu chamo a morte, eu não descanso, eu não durmo, eu não falho. Só penso em atirar naquele homem que está em cima do telhado. Pensando que eu não percebi que já estou sendo vigiado. Mas que porra, mal cheguei. Já vou ter que deixar mais um baleado. Eu vejo o ódio no rosto do capanga, que nem sabe que apenas é pago pra proteger alguma rica propriedade. Algum coronel que ficou irritado em saber que sou aqui, mesmo sem saber do motivo, mandaram eles virem atrás de mim. Tragam ele morto ou vivo, essa é a frase que eu mais escuto. Meus inimigos não são criativos quando se trata desse assunto. Esse ato de bravata será a última diversão de Django. Os rapazes estiveram discutindo sobre o que aconteceu no sábado. Asseguro que não ficou com uma boa. Eu o subestimei. Eu não conhecia ele. Agora o conheço. Ele deu o primeiro passo. Agora é a minha vez. Mal posso esperar pra ver. Amanhã, quando ele aparecer, só você um vai... momento, Sr. Cluster. Agora é entre eu e Django. Eu quero arrumar as coisas do meu jeito hoje, entendeu? Se você puder...